No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 18 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de terça-feira, de tempo a princípio bom, mas com instabilidade no decorrer do período. A mínima foi de 17 graus, máxima deve chegar hoje a 25 graus. Aqui no centro da cidade, 18 graus a temperatura. E a chuva vai ficar com a gente durante toda a semana. O tempo vai ser chatinho, vai ser instável. Já olhava aqui essa terça-feira com cara de segunda-feira, na verdade, enfim, né? Mas o tempo não nos ajuda muito, não, e a instabilidade é o que prevalece. Olha, eu ouvi hoje de manhã o Eduardo Prado, e ele relatava o caso, enfim, um dos muitos casos policiais de que a gente sempre tem, né, de que relatar aqui, enfim, e ouvintes diziam, olha, mas eu quero saber o nome, eu quero saber a identificação, e o Prado explicava que não. Isso, ele disse até, repetindo a fala dele, isso pode gerar processo contra emissor. Porque existem dispositivos legais que agem, né, e que regulam a questão de divulgação de informações. Não falo de censura, mas, né, existe também o contraponto. Toda emissora, todo meio de comunicação está sujeito. Então, um deles prevê justamente isso, né, o direito de ter salvaguardado o nome de pessoas que não tenham sido julgadas nem condenadas. Agora, é curioso como na internet a gente tem uma certa dificuldade dado em compreender. A internet é meio que todo, é senso comum, né, das pessoas entenderem que internet é terra de ninguém, que internet não tem legislação, que na internet tudo é possível. E o que que acontece muitas vezes? Atrás desse pressuposto manto de invisibilidade, é curioso como as pessoas, elas se sentem mais à vontade, ou se sentem mais encorajadas a tomar atitudes, a postar, a exprimir sensações, emoções, julgamentos de uma forma muito mais contundente. Eu vejo aqui, por exemplo, tenho entrevistados muitas vezes que dizem, nossa, mas isso aqui é pergunta mandada. Eu digo, olha, desde que não seja ofensiva, eu não tenho como investigar, eu faço a pergunta. Em outros casos, muitas vezes, quando eu faço um comentário que talvez seja um pouco mais radical ou expressando alguma opinião, é impressionante como as pessoas com facilidade criam um falso e-mail e atrás desse manto, desta proteção, elas tomam posturas muitas vezes mais covardes. É bem curioso isso, né? Como você de cara limpa, você se exprimindo de uma forma clara, se identificando, você não faz. Mas atrás dessa chamada, olha, dessa invisibilidade, dessa cobertura, desse disfarce, o que quer que seja, você cresce, e você cresce na covardia também, e acaba fazendo coisas que, ao vivo, no olho no olho, não faria. Isso, infelizmente, é característica do ser humano. Eu faço todo esse comentário porque hoje vou conversar aqui com a vereadora Marcile Vinhati, do Partido dos Trabalhadores. E acho que no mês passado, não sei se foi setembro, pois a vereadora me corrige, saiu uma na internet, circulou amplamente, né? Mostraram aquela história, alguém abre, pega o celular e mostra. Você viu isso aqui? E aí temos a revista Forbes, é uma publicação mundial, é uma revista conceituada na área econômica. E a Forbes é conhecida muito pelas listas, os 10 maiores bilionários, os 10 maiores patrimônios, os 10 maiores países, empresas, etc. e tal, tudo que é relativo à fortuna. colunas Economia, enfim, está na Forbes. E a publicação que circulou, extremamente bem feita, tanto que confundiu muitas pessoas, colocava a Cláudio Vinhatti, o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina, o marido da vereadora Marcilei, colocava ele na capa da Forbes. E tendo ele então esse destaque, e aí as chamadas vinham, Vinhatti e seu império na geração hidrelétrica, né? E aí nas chamadas vinha depois a suposta trajetória dele, de uma pessoa humilde do interior, que de repente ascendeu, que construiu o império, que hoje tem um cargo de diretor financeiro à frente da Eletrosul. E nessas várias chamadinhas de capa, tinha uma outra que dizia, doações de construtoras da Lava Jato chegam à vereadora de Chapecó, e claro, uma alusão à esposa. E aí a gente vê, olha o tempo, eu sempre me pergunto isso, o tempo que isso despende, não é uma coisa que você, imagino eu, que você faça em minutos, quer dizer, toda a construção, todo o entorno, né? E claro, não vinha um endereço dizendo feito por, assinado por, é óbvio que não, né? Então, como é que a gente se relaciona com isso? Acho que esse é um exemplo bem emblemático disso, né? E sabe-se, aí você procura em qualquer lugar, dano moral, calúnia ou difamação na internet, sim, é passível de ser julgado como um crime. É todo o processo pode ser instrumentalizado, é farto em provas. Então, essa diferença entre o anonimato e as possibilidades, né, entre aspas, que esse anonimato oferece, como é estar do outro lado, como é estar, no caso aqui, eu imagino que se tipifique um dano moral, uma calúnia. Eu não sei nem como agiram, se agiram, né? Eu não sei também se é uma coisa que, olha, deixa para lá porque não vale a pena perder tempo, mas enfim, eis um caso emblemático na nossa comunidade, afeito a pessoas daqui, recente, né? E que a gente pode exercitar um pouco disso, porque é curioso, né? Como quando você é uma empresa estabelecida, você está passível, você está sujeito à lei. E eu não discordo, acho que tem que haver responsabilidade dos meios de comunicação. Mas o que que essa loucura chamada internet, que campo vasto é esse? Então a gente começa discutindo isso com a vereadora depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Na Ufana, você irá encontrar a maior variedade em produtos e com o menor preço da cidade. Ouça, lindas cortinas prontas a R$ 29,90. Bermudas masculinas em tactel a R$ 9,90. Camisas gola polo masculinas a R$ 18,90. Camisetas em malha de algodão a R$ 9,90. Calças jeans adulto a R$ 23,90. Camisa social masculina, manga curta a R$ 29,90. 5 panos de copa a R$ 9,90. Atoalhados de mesa a R$ 8,90 o metro. Saias em viscose a R$ 39,00. Sutiãs com bojo a R$ 9,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Eu já não aguento mais os juros altos do cartão. Ficar devendo, pagar o mínimo, não. Sorte que o Sicoob tem a solução. O Sicoob Card tem os menores juros e vantagens de montão. Aos juros altos, não. Junte sua

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando 5 minutos para as 9 horas da manhã, bom dia, vereadora Marcele Vinhati, Partido dos Trabalhadores. Quero compreender como é sofrer, né, esse tipo de ação, né, essa ação virtual, porque é engraçado, virtual, quando a gente usa esse termo, já parece que é um descolamento da realidade. Virtual não existe, na rede eu crio um personagem, eu sou quem eu quero, eu falo o que eu quero, sem essa responsabilidade chata do mundo real. Dá para dividir virtual e real, ou o desgaste é o mesmo, o dano é o mesmo? Como é que se age quando acontece uma situação? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia a todas as pessoas, todos os trabalhadores dessa rádio. Meu bom dia muito especial a todas as pessoas que nos ouvem nesta manhã, depois de um feriado, né? Dia de finados ontem. Também meu respeito a todas as pessoas que já perderam seus entes queridos, né? Um dia extremamente importante para muitas famílias. Bom, sobre a internet, sobre o uso da internet, sobre as calúnias, sobre as difamações, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito emblemático com relação a isso, né? É importante a gente lembrar que a internet, as redes sociais, não são terra de ninguém. Elas também têm uma lei, e ela é recente, foi criada no governo da presidente Dilma, a lei que regula as redes sociais, o acesso à internet, as políticas de privacidade, enfim, várias questões que são regulamentadas por essa legislação, que eu não sei o número agora. Com relação, muito específica, eu não vou tratar muito disso nesse programa, com relação às publicações do Vinhati na revista Forbes, todo mundo sabe que foi uma invenção, né? Uma calúnia, difamação, mas que está sendo devidamente processada. Vinhati registrou um BO. Ah, vocês fizeram? Registramos um BO e entramos com uma ação por danos morais na justiça aqui em Chapecó, está tramitando. Por que que nós fizemos isso? Primeiro, assim, ó, com relação a mim e ao Vinhati, a gente não tem tido muita ocorrência com relação a isso, né? Então, não é uma coisa assim que nos persegue de uma forma muito sistemática. A gente tem poucas vezes no meu Facebook também, por exemplo, eu tenho poucas pessoas que entram lá para me difamar, para reclamar, para brigar, para encher o saco, né? No Facebook do Vinhati é um pouco mais intenso por conta da própria atividade que ele exerce como presidente do Partido dos Trabalhadores, e por ele também fazer uma opção nas redes sociais de muita defesa do PT e do governo do PT, que isso tem causado grande parte das inserções, das motivações, das agressões nas redes sociais. Eu fiz uma opção nas minhas redes sociais de publicar o meu trabalho, né? Publicar o meu trabalho. Então, isso diminui um pouco a intensidade da crítica com relação a essas questões. Então, o processo que corre na justiça, ele tenta inibir um pouco essas práticas de difamação. A gente já vive um tempo, um processo de rejeição da política e dos políticos de forma geral, né, Raquel? Sim. Então, assim, a gente está quase que conclamando, né, pedindo para que as pessoas tenham muito cuidado com relação ao uso das redes sociais. Investigue, se informe, verifique se o que você está reproduzindo, porque às vezes cai no WhatsApp e eu já mando para o meu grupo de amigos. Cai no Facebook e eu já reproduzo, eu já compartilho. As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado com relação ao compartilhamento do que recebem. Verificar se isso tem fundamento, se isso é verdade. Isso serve para todo mundo, para todas as pessoas. Eu acho que é importante a gente ter mais serenidade com relação ao uso do nome de uma pessoa, né? Evitar as calúnias, as difamações, porque isso tem implicações. E quem compartilha e quem também, compartilha. E essa é, talvez seja a... Eu vi esses dias, desculpa interromper, vereadora, mas eu achei que, por exemplo, para mim, que sou muito ignorante nesse aspecto, nesse setor, digamos assim, eu li uma matéria que fazia uma comparação interessante. Ela diz o seguinte: se você está dirigindo o seu carro, ou se você emprestou o seu carro para alguém, se essa pessoa que está conduzindo ou você passar por esse chamado pardal ou radar eletrônico, a multa vai ser emitida. Se era você que dirigiu o carro, você paga a multa, fica com os pontos na carteira. Se era o seu vizinho que você emprestou o carro, da mesma forma você vai ser responsabilizado. Uhum. Então, aquela história, eu posso não ter criado, eu posso não ter tomado a iniciativa, mas se eu compartilho, se eu reproduzo, eu também sou responsável. E isso é algo que na internet as pessoas costumavam acreditar que não, né? Mas eu não fiz nada, eu só compartilhei. Ou só curtir. Curtir calúnia, difamação, dá responsabilidade também. O processo que nós impetramos na justiça, ele pretende tornar réus todas as pessoas que compartilharam. Por quê? Por que isso? Assim, por conta de uma questão muito simples. Nós temos que parar de fazer essas coisas e mexer com a vida das pessoas, de forma gratuita e voluntária, como se as pessoas não tivessem vida, como se isso não afetasse elas do ponto de vista do trabalho, da sua moral, da sua ética. Então, tanto o Vinhati como eu, nós ficamos profundamente ofendidos com a matéria. Embora dá para ver de cara, assim, revista Forbes, uma revista americana, né? Mundial. De circulação mundial, foi inventada a capa, tanto é que nós conseguimos, no processo, identificar a capa original, né? Enfim, tem toda uma série de coisas que identificamos de onde saiu a foto, identificamos já o primeiro o IP do computador de onde saiu. Então, essas coisas, assim, mexeram com as pessoas erradas, e as pessoas que se envolveram nisso vão pagar por isso. A partir de hoje, qualquer tipo de ofensas contra a gente, ela será tratada dessa forma. Eu acho que faz pelo menos uns 7, 8 programas que eu venho aqui, que as pessoas perguntam sobre isso, né, Raquel? Sobre as PCH, sobre o enriquecimento do Vinhati. Nosso imposto de renda, tanto o meu como o do Vinhati, estão à disposição. Você não quer procurar na internet? Pode nos procurar, que a gente fornece cópia. Você não quer nos procurar? Pode procurar o Arildo, que é o nosso contador, que faz tudo isso. Então, vamos parar com essas histórias de difamar pessoas do bem. A gente, de fato, não vai mais aceitar esse tipo de provocações, e as pessoas vão ter que responder judicialmente. Olha, realmente complicado. Eu digo muitas vezes que você assumir uma vida pública não é tarefa fácil. E isso cabe, olha, para tanto momento, para tanta situação. Quer dizer, infelizmente, quando você opta pela vida pública, você abre mão de boa parte do que você considerava antes privado. Infelizmente, é a regra do jogo. O seu comportamento tem que ser diferenciado. Você serve como balizador. Eu falo muito em relação aos políticos, né? Se você opta por isso, ainda se espera do político uma postura diferenciada, né? Ele não vai ser um criminoso, ele vai ter uma postura condizente com o cargo que ele exerce, ele vai ter que ser um balizador em certos momentos. Então, mas a minha vida privada é minha. Sim, com certeza, todo mundo tem direito à privacidade, só que infelizmente, nos tempos em que vivemos, você tem que entender que você vai estar sacrificando uma boa parte do que você... Olha que absurdo é que eu vi a vereadora dizendo: não, mas quem quiser ver minha declaração do imposto de renda. Quer dizer, é o nível em que se chega, né? Olha, sou tão transparente a ponto de... E como é difícil esse equilíbrio. É um assunto que por si só renderia... Raquel, o que eu acho, assim, ó, efetivamente, sobre essas questões todas, nós estamos vivendo um tempo de muito ódio, de muita desesperança, né? Nós temos que parar de semear desesperança. A política é a esperança. A política é onde a gente toma as decisões para a vida das pessoas melhorar ou piorar. Então, a gente tem que acertar em quem vota, a gente tem que ter muito cuidado, levar a sério os processos da política, acompanhar o seu vereador que você vota, acompanhar seu deputado, acompanhar a sua presidente. Não adianta fazer críticas voluntárias e não contribuir em nada, né? Então, eu acho assim, ó, o Juscelino Kubitschek, lembro sempre, ele dizia: a esperança tem duas filhas, uma a indignação e a outra a coragem. E precisa das duas para fazer a esperança acontecer. Primeiro você fica indignado com alguma situação que você vive. Seria o primeiro passo. A gente tem que se indignar com as coisas, né? Então, assim, ó, não tem problema nenhum, tanto eu como o Vinhati, prestar conta da nossa vida pública, política, porque nós somos seres políticos. A gente está em evidência, a gente precisa prestar conta, sim. Não tem problema nenhum com relação a isso. Faz parte do jogo. Faz parte. Agora, sim, se eu fiquei indignado, se eu soube de alguma informação, eu preciso me certificar se ela, de fato, ela tem fundamento. E a gente, então, precisa se indignar, a gente precisa tomar parte da situação e a gente precisa ter coragem de mudar, né? Para a gente continuar fazendo política. Olha, às vezes eu escuto esse programa, tem tanto ódio que sai do coração das pessoas para esse microfone e que sai para a população, e às vezes eu vejo o jornal, tem tanto ódio, né? E nós, particularmente do PT, estamos já há algum tempo numa ofensiva terrível de construção de um ódio contra a gente, né? E contra os políticos do PT. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte: o PT é um partido que tem 35 anos. E por ter 35 anos, tem muitas coisas boas que construiu e muitos problemas também. E os políticos do PT, nós temos, nem todo mundo é gente boa. Mas a grande maioria absoluta são pessoas do bem. Pessoas que trabalham muito. Olha para os nossos 5 mandatos em Chapecó, 7 mandatos. Olhar para o perfil do deputado Pedro, da deputada Luciane, dos nossos 5 vereadores. Eu quero entrar sobre isso para falar de todo o trabalho que eu estou fazendo, para dizer para as pessoas como é importante a gente ter esperança. Olhar para as pessoas com a capacidade de olhar para alguém que tem capacidade para estar na política e fazer o bem. Né? Vamos parar de falar mal das pessoas, vamos parar de falar mal dos partidos, vamos tentar olhar para uma perspectiva de uma cidade melhor. O que a gente quer para Chapecó a partir do ano que vem, que temos eleições? Quem que a gente quer que governe essa cidade? Porque a gente, gostando ou não, é um partido que vai estar na prefeitura, são políticos que vão estar na prefeitura e nós vamos ter que fazer escolhas. Então isso é importante, a gente observar o que é que a gente está fazendo. Quem é que está trabalhando? O que as pessoas estão fazendo para o bem da nossa cidade? Né? E a gente tem muito para falar, e eu estou aqui hoje de manhã para falar um pouquinho sobre isso, Raquel, sobre o meu trabalho, sobre os projetos que tem na Câmara, sobre o momento que o Legislativo Municipal está vivendo, né? Final do ano, orçamento, plano de mobilidade, tem muitas pautas importantes. Trabalho. Que é trabalho. Que trabalho dignifica a gente, e que isso é importante a gente comunicar e não ficar se lamentando, chorando ou falando mal dos outros, né? Eu estou aqui para falar de um trabalho que eu estou fazendo, de uma responsabilidade pública que eu tenho como agente político, vereadora eleita nessa cidade, e, portanto, a gente deve explicações do trabalho que a gente está fazendo. Eu estou aqui por isso. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente abriu esse primeiro espaço para isso, né? Vamos para o intervalo comercial e na volta focamos, né? Deixamos as questões macro, né? Esse mundão que é a internet, e vamos para as questões pontuais. Como é que está o mandato? O que fica, vereador? E eu fico pensando muito nisso, né? A questão dos maus exemplos. Infelizmente hoje, eu me pergunto muito... Quem é que nos conduz, quem nos governa? Isso vale para o Executivo, em nível de Presidência da República, vale para a briosa Câmara, né? E as mentiras, e isso é que é triste. É você assistir o jornal com seu filho e ver lá, o Cunha mentiu numa CPI. Primeiro que uma CPI não é algo vão, por mais que a gente produza CPIs às toneladas e que todas resultem em pizza, comissões parlamentares de investigação deveriam ser levadas a sério. Quando você vê uma liderança, uma pessoa que lidera, E nossa, o que rola para se chegar àquele posto onde está o Cunha hoje? Não vamos brincar, pensar que é besteira, não. Solenemente mentir, e aí seu filho pergunta, mas pode? E você diz, olha, filho, o poder não pode, mas fazem. Então, essa é a questão do balizar, do orientar. Se você tem uma pessoa que se predispõe a assumir um papel tão importante que é liderar, esse líder tem que dar o bom exemplo. Senão, me desculpa, não lidere. Se você não está apto, não faça. Né? Então, esse é que é o maior problema. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, tem uma história, etc e tal. Mas vocês sempre foram muito indignados, aguerridos, brabos, briguentos, combativos. E eu acho que a maior crítica é qual? Assumir o poder e isso foi se atenuando, isso foi se suavizando, até chegar ao ponto da permissividade. Entender, olha, infelizmente, se essa é a regra do jogo, né? Se eu me omito, eu acabo concordando. Quem se omite... concorda. Então, essa é uma crítica que eu acho que vale a pena ser feita nesse sentido. É, toda omissão vai deixar um espaço para uma ação. E onde é que foi aquela fibra, aquele embate, ética na política? A gente cresceu ouvindo, Raquel, ética na política. Eu não consigo entender essa sua fala, porque, olha, veja bem. Permissivo? Não, mas como a gente é permissivo? Olha, veja bem, do ponto de vista do combate à corrupção, as operações da Polícia Federal... do governo Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, do PSDB, foram 48 operações da Polícia Federal. No governo do PT, de 2003 a 2014, 2.226 ações da Polícia Federal de enfrentamento à corrupção. Que eu mesma já relatei e nós nunca vimos tantos empresários e políticos sendo presos. Então, assim, eu não entendo essa ideia de que a gente está sendo permissivo. No sentido de que a corrupção na Petrobras, ela se instalou há décadas e... só foi possível a partir de uma investigação que começou no Paraná. E o que aconteceu? Durante todo esse tempo, a Petrobras foi carcomida, tempo presente, tempo passado, e não houve uma parada nesse processo. O que se compreendia era que, a partir de um olhar combativo e emblemático de colocar a ética nesse jogo, a gente teve que ouvir integrantes do PT dizendo não, mas era Caixa 2. O nosso crime foi dos menores, admitindo que cometeu um crime, admitindo que Caixa 2 é crime, mas Caixa 2 pode porque os outros fizeram. Entra aí o fator permissividade. É o fator de entender se a regra do jogo é essa, então eu vou jogar com essa regra porque eu também tenho um objetivo a cumprir. Se o meu objetivo é melhor do que o seu, isso vai justificar o erro. É o que eu ouvi o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dizendo. Se tirar dinheiro do banco para dar para o Bolsa Família crime, que bom que cometemos esse crime. Então eu não posso dizer para o meu filho, a mamãe roubou, mas foi por uma boa causa. Essa é a perda do sentido, vereadora. Esse é o sentido mais expresso do que o fim justifica o meio. Sim, muitas vezes você faz bem intencionado, mas você abriu mão de algo. No caminho você deixou algo para trás. Então a crítica que eu faço de uma forma muito ampla ao Partido dos Trabalhadores é essa. Se essa é a regra do jogo, nós vamos jogar também. Eu acho, Raquel, que a gente deveria valorizar mais as atitudes de enfrentamento que nunca foram feitas nesse país. Eu acho, por exemplo, a corrupção ela está no centro do debate nesse país. E nós só estamos vivendo crise ética neste momento porque a corrupção é estrutural. E ela não é isolada, ela está na política, ela está na sociedade, sim, ela está quando o empresário faz. No lotes, no isso, naquilo, eu sei que nós vamos chegar nesse ponto. Em tudo. Mas então, eu acho assim, que ela é disseminada. Não, ela é disseminada, mas como também foi disseminado um amplo processo de enfrentamento a essa corrupção. Porque até então, até o início do governo do Partido dos Trabalhadores, é como a gente falar na questão do enfrentamento à violência. A gente diz hoje assim... hoje existem mais casos de violência contra as mulheres depois que a Lei Maria da Penha surgiu. Por que nós temos maiores índices? Não é porque a violência aumentou. É porque ganhou visibilidade a partir da Lei Maria da Penha. Mas... então, nós temos mais corrupção hoje. O mesmo exemplo. Não. Nós temos mais corrupção hoje no Brasil ou nós temos uma maior visibilidade da corrupção no Brasil? Podemos ter maior em visibilidade. Em função dos enfrentamentos que a gente está fazendo. O problema é o ceder. Quando eu falo na permissividade, é o ceder a isso. Não devemos ceder. Mas aconteceu e cederam. Então, a crítica que eu faço ao Partido dos Trabalhadores é essa, é o ceder, é o abrir mão do princípio fundamental que norteava o partido, que era a ética, em nome da futura eleição, em nome da decisão do parlamento, porque esse é que é o maior problema. E a crítica é essa, não é a política do ódio, é um olhar crítico, é entender que o jogo é tão pesado que se você não cede, você não joga. Não, mas é que você tá insistindo numa tese que eu não concordo, que é a tese de que a gente cedeu. Claro, que a gente cedeu. É a diferença do ponto de vista. Que a gente está sendo permissivo A corrupção, não. Ao contrário. Nós temos feito todo o enfrentamento à corrupção. É diferente de ser permissivo, como você tá dizendo. Mas quando o próprio partido se beneficia, não há uma permissividade? Mas os nossos políticos estão sendo criminalizados assim como os outros, não estão? Não tem gente do PT sendo preso? Não foram presos? Não foram? Foram. Não está sendo atingido pelo mesmo movimento. E isso não anula o feito. É aquela discussão que nós tivemos aqui esses dias com o Migliorini. Justamente isso, é o sentido de que o fato de eu ter feito não pode ser anulado. E o fato disso gerar polêmica, por exemplo, eu tenho figuras do PT que estão exatamente no mesmo nicho do pavor que eu sinto hoje do Cunha. Infelizmente, por quê? Porque a gente acreditava num processo de limpeza, de faxina. E o que a gente descobriu é que, infelizmente, parcelas ou partes desse todo estavam contaminadas. Isso é uma constatação, não é agora, política de ódio nem nada. A gente tem que entender, Raquel, uma coisa. E que muita gente chegou no poder através disso. Isso é triste. Importante a gente saber, e eu acho que todos sabem disso. O fato de a gente ser governo nesse país não quer dizer que a gente tenha o poder nesse país. O poder também emana de outros espaços, como, por exemplo, a justiça, que a gente valoriza, mas também questiona. Porque se todos os tesoureiros de partidos cometeram o mesmo processo de infração durante o processo eleitoral, por que só o tesoureiro do PT está preso? Certo, a gente tem que se perguntar isso também. Então, a justiça, ela tem um peso, a mídia tem um peso muito forte, muito significativo. Então, essas percepções todas e essa tomada de decisão e esse enfrentamento que o governo federal tenta fazer com relação à corrupção, muitas vezes não ganha o eco suficiente, a valorização suficiente por conta dos outros poderes que interagem também nesse processo. Vamos olhar para o poder que tem este Cunha. O Cunha ajudou a eleger com o seu poderio financeiro muitos dos deputados que estão lá 40, no Congresso. No mínimo 40, que o bloqueio blindam. E, exatamente. Inclusive deputados de Santa Catarina receberam dinheiro do Cunha para que se elegeram, estão lá no Congresso e fazem uma defesa intransigente do governo. Eles são de que partido? De chorar. Eles são de que partido? Eles defenderam o Cunha de chorar. Eles são do PMDB. Não foi condenado ainda. Quem é o PMDB? É o vice-presidente da Dilma. Da presidência da República. Então, essa é a questão. Então, essas coisas todas são muito, muito difíceis. Não dá para a gente analisar de uma forma muito simplista. Elas são processos complexos. A gente tem que olhar o conjunto, né? Eu continuo sempre dizendo, todas as vezes que eu venho aqui, o Partido dos Trabalhadores está sendo condenado pelos seus feitos de enfrentamentos no Brasil, que antes não se fazia, e que doeu muito para muita gente. Então, a gente continua dizendo isso, porque nós temos problemas, nós temos gente envolvida, temos também, nós temos que enfrentar muitas coisas ainda, é pouco que a gente está fazendo, sim, a gente precisa fazer mais enfrentamentos, a gente precisa fazer mais, ser mais duro com muitas práticas. Agora, o Partido dos Trabalhadores, o governo do PT fez muito bem para esse país, fez muito bem, e se a gente olhar do ponto de vista da corrupção, foi o partido e o governo que mais fez enfrentamento à corrupção neste Brasil. Os dados estão aí, gente, inclusive nossas, estão presas, e é preciso que a gente valorize essa possibilidade. Porque senão a gente fica achando que o PT, por estar no governo, é o partido mais corrupto que tem na história, porque as coisas estão vindo à tona neste governo. Não, acho que é uma visão muito simplista. É, muito simplista. Então, a gente precisa fazer o enfrentamento no conjunto, deixar essas coisas vir à tona, trabalhar com tranquilidade todos esses elementos, identificar quem está... Por exemplo, por que o Cunha não perdeu o mandato ainda? Por que o Cunha é não... Ele, o cara mentiu, o cara roubou, o cara... botou dinheiro fora do país. Porque tem as costas quentes. Todas, né, as condições para esse sujeito perder o mandato, inclusive, né? E tem uma super proteção. Então, como é que também se leva tão a sério um processo de corrupção para um e menos sério para outro? Pois é, né? Mas aí, vereador, olha o que mexe com a cabeça da gente para terminar esse bloco. Aí a CPI que investigava o caso da Petrobras... que era o líder da CPI do Partido dos Trabalhadores, o segundo, eu não lembro de que partido, apresenta um relatório solenemente ignorando todos os nomes. Nenhum dos políticos, nenhum dos parlamentares citados foi sequer indicado. Simplesmente foram produzidas 700 páginas de uma comissão parlamentar de investigação sobre a Petrobras, onde não aconteceu nada. Eu acho que essa CPI contratada, nem devia ter existido, não, porque do jeito que a justiça está investigando toda essa questão... Não, são coisas diversas, justamente, mas olha o show pirotécnico. O que os parlamentares nos mostraram? Contrataram uma companhia internacional de investigação, uma empresa, que cobrou 2 milhões de reais... para instrumentalizar, para colocar dados, para levantar dados, para colocar... E esses 2 milhões somos nós que pagamos, caros ouvintes. E aí vem o líder da CPI dando, olha, o resultado final, nada. Nada aconteceu, vamos ignorar solenemente, não houve envolvimento de nenhum parlamentar, tem 40 investigados no processo, por parte do processo legal. Mas aqui dentro, nessa casa surreal, nada aconteceu. E vocês... cidadãos brasileiros, engulam isso. Então, esse é o saldo. Quando se fala quem é que está protegendo, tem gente do próprio Partido dos Trabalhadores protegendo, tem gente do Partido Progressista protegendo, tem gente do PMDB protegendo, tem a ala do Cunha, que é terrível, protegendo. Então, essa é a demonstração. O descrédito é generalizado e, infelizmente, pega todos os partidos, de todas as origens, de todas as bancadas. Infelizmente, eu sei que eu vou levar pedrada, desculpa, bancada evangélica, não quero falar mal do evangélico, às vezes aí daqui a pouco eu vou começar a receber aquele tipo de e-mail. Mas eu quero explicar o seguinte, a bancada evangélica, infelizmente, quem dá base, quem dá suporte é o Cunha. E aí uma coisa é o evangélico que vai à igreja, outra coisa é a chamada bancada, que é extremamente fiel a quem ele colocou lá, que foi Eduardo Cunha. Então essa manipulação, vereador, é nisso que eu queria chegar. O descrédito não é com o PT, o descrédito é geral. Sim, eu falei com o PMDB. No início, assim, é o processo de rejeição à política e aos políticos, né? É total, porque a gente não tem mais um bom exemplo. Exatamente. Quer dizer, se você olhar e disser, filho, quando lhe perguntarem, olha bem firme e nega. Esse é o maior exemplo que nós temos hoje. Quando lhe pegarem lá fazendo alguma besteira no Congresso, você brinca e nega. Então, infelizmente, esse é o exemplo, é isso que eu questiono. É o exemplo geral que a gente vem recebendo. Tem que ter, eu concordo, indignação não basta. Tem que haver uma ação. Tem que ter coragem e essa ação, justamente. E o que eu digo nesse sentido é que muitas vezes há uma parada. Eu me indigno, mas depois que eu chego no governo, eu entendo que o sistema assim, é mais forte. Está tomando muito espaço. Está tomando muito espaço. Um espaço significativo para a gente falar de coisas ruins, mas e não de coisas boas, entende? O Senado não se mede. E agora, olha lá. Então, vamos ver. Está tomando espaço. Mas quem dá esse espaço? Os parlamentares lá em Brasília estão com todas as pautas paradas. Pois é, mas. Se passa 2 semanas brigando a presidente lá na Suécia, o Cunha aqui no Brasil, trocando farpas. Onde é que está o desengavetamento? Onde é que está o trabalho desse povo? Nós não, temos eles vão que ficar trabalhar brincando. E parar de ficar... É. E parar de ficar reclamando e falando mal dos outros. E nós temos que fazer enfrentamento às coisas que a gente precisa enfrentar. Eu acho que, assim, ó, nós temos um descrédito muito grande da política e dos políticos. Mas, por outro lado, tem muita gente que trabalha muito e não tem visibilidade. É verdade. Não tem visibilidade. É verdade. Quem toma o noticiário hoje é o Cunha. Você pega o Jornal Nacional, meu Deus, é do começo ao final, é o Cunha. É o Cunha. Você entende? Inferno nesse Cunha. Nós tem que jogar logo esse cara para destravar a pauta. É, nós temos tanta coisa importante para enfrentar, tantos desafios. Esse Brasil continental, de tanta diversidade, de tanta riqueza, de tanta coisa para a gente produzir. Olha, a gente sai do país, a gente vê países minúsculos, né? Com tanta diversidade de ofertas, de coisas que a gente poderia com facilidade implementar no nosso país. E aqui a gente tem, eu penso Chapecó, né? Porque é onde eu tenho maior responsabilidade. E eu quero falar na sequência, Raquel, dos projetos que eu estou trazendo aí para a Câmara de Vereadores, para a gente ajudar a pensar essa cidade de uma forma melhor, mais equilibrada para as pessoas, né? Deixar essa coisa negativa da política, não deixar de lado, a gente ter sempre ela presente, mas fazer ganhar espaço também aqueles que querem trabalhar, aqueles que são virtuosos, aqueles que têm, sabe, que estão com vontade de aparecer pelo seu trabalho, né, que estão com vontade de ter credibilidade pelo seu trabalho, que querem ajudar, que querem contribuir, que não se pautam nas pautas negativas, que não se pautam na maldade, de falar mal dos outros, entende? A gente quer pensar essa cidade aqui, cidade do bem, porque nós temos pessoas do bem em Chapecó. A gente tem muita gente boa que trabalha pra caramba aqui, e a gente, as pessoas estão cansando de ver o Jornal Nacional, estão cansando de ver os programas de rádio, porque as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam tristes, porque é só coisa negativa, é só coisa ruim. Quando é que a gente vai construir esperança? Pô, eu estou com um projeto aqui para nós pensar em transformar a Getúlio Vargas, uma parte da Getúlio Vargas, só no domingo de tarde, um dia para as pessoas, a gente parar de circular com carros para fazer um grande calçadão, sabe? Para a gente ir experimentando novas práticas, para daqui a pouco trazer uma experiência mais efetiva para Chapecó, para as pessoas ganhar as ruas, para as pessoas sair de trás das grades, né? Então, as pessoas na rua, as crianças na rua, essa coisa da vida em Chapecó, como é que a gente retoma essas coisas? A nossa cidade está tomada pelos carros. Está aí o plano de mobilidade, que eu quero discutir um pouco aqui. Plano de mobilidade está sendo pensado para os carros. Nós aumentamos a população de Chapecó e diminuímos os usuários do transporte coletivo. Por quê? Porque nós, toda a lógica de pensar a cidade é pensada para os carros. E aí o grande problema da mobilidade urbana não é o problema das ruas, é o problema da quantidade de carros que nós temos efetivamente circulando, né? Porque o transporte coletivo ele não é de qualidade, porque nós não temos um transporte executivo, porque nós não temos um transporte que a gente se sinta bem entrar, que a gente possa entrar, sentar, sabe? E ser bem atendido, né? Exatamente. Enfim, olha, nós não temos o transporte sustentável, a gente tem que pensar essa cidade para além da política negativa que está colocada aí. Eu tenho predisposição para esse debate. Então, nós vamos chamar intervalo comercial, vereadora. Deixamos. Que prazer seria, eu penso até pro meu dia a dia, não ter que falar de Brasília. Gente, como seria bom a gente viver um momento independente em que dissesse, olha, não é a briga da Dilma com o Cunha que vai pautar a minha gastrite hoje. Hoje eu vou pensar em outra coisa, mas infelizmente, vereadora, a gente não consegue, né? Que vamos desejar que um dia possamos sair disso, né? Que a discussão não seja tão rasa, tão complicada de quem roubou mais, quem roubou menos. Mas infelizmente, esse é o nosso dia a dia. Amanhã a vereadora não vem, mas eu vou ficar aqui e provavelmente eu vou ter que falar disso de novo. Então, intervalo comercial. Na volta falamos de Chapecó, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Só na Calçados Novo Hamburgo você encontra rasteiras com preços baixos. São vários modelos de rasteiras da coleção 2016 que trazem cores, brilhos e pedrarias. Rasteiras a R$ 39,90 e R$ 29,90. É isso mesmo. Rasteiras por apenas R$ 29,90. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Todas as semanas, a Folha do Bairro traz em suas páginas um resumo do que aconteceu nos últimos dias e a pauta do que será notícia nos próximos dias. Quem lê a Folha do Bairro sabe mais da nossa gente. Quem anuncia na Folha do Bairro dá maior visibilidade ao seu negócio. 3329-9344. 3329-9344. Folha do Bairro. Música.

E um homem que fosse honesto, coerente, que vivesse de acordo com a sua natureza, né? Então, 300 anos antes de Cristo, já tinha ansiedade, já tinha aquele sentido de onde é que a gente está indo parar, né? Cristo nem tinha nascido ainda. Então, essa angústia, ela é natural do ser humano, né? É ruim quando a angústia, ela não existe, é o que a vereadora falou. É ruim quando não tem mais indignação. Agora, ficar só na indignação também não dá. Portanto, aterrissamos aqui na Câmara de Vereadores. Indignação à parte, qual é a sua pauta proativa para Chapecó? Muito bem. Essa é uma coisa que eu gosto de falar. Né? Oba! Porque a gente falar de trabalho, de coisas boas, de coisas positivas, de lutas, de experiências, né? De coisas que a gente está fazendo na Câmara de Vereadores, acho que isso nos anima. Então, primeiro assim, ó, queria falar de três projetos bem rápido e simplificado para a gente entrar um pouco na pauta da cidade, né? Porque a gente tem as pautas individuais, né, Raquel? Que são os projetos, as proposições da gente como vereador. E tem as pautas da cidade, que são projetos que vêm do Executivo, que vêm para a Câmara, de outros vereadores, de problemas da cidade, que também nos cabe responsabilidade do ponto de vista da discussão e de encaminhamentos. Então, assim, ó, e agora, nesse último período, eu protocolei 3 projetos na Câmara e 3 projetos bastante significativos para a gente pensar um novo modelo de cidade. O primeiro, no domingo, a Getúlia das Pessoas. Ele propõe o quê? Que no domingo à tarde, da igreja, da catedral, até a Pitol, a gente feche a avenida para o uso das pessoas. Tipo uma rua de lazer, antigamente? No domingo à tarde, tipo uma rua de lazer, onde as pessoas vão com suas cadeiras, com seu chimarrão, que as pessoas levem suas crianças para andar de bicicleta, de roller, de skate, né? Que possa se fazer ali, se levar pipoca, que possa se encontrar, que a gente possa viver a nossa cidade de uma forma diferente. O comércio perde de forma nenhuma, porque as pessoas estacionam no entorno da Avenida Getúlio Vargas e vão para Getúlio Vargas compartilhar a cidade, compartilhar, conviver, né? Isso são experiências que acontecem em muitas cidades e que é extremamente importante para a nossa vida, né? Para a nossa vida. O que nós queremos com este projeto? Abrir a possibilidade da experiência, da gente ir experimentando aos poucos a possibilidade daqui a um tempo a gente transformar Getúlio Vargas num grande calçadão. Assim como nós temos a Felipe Schmidt em Florianópolis, assim como nós temos a Rua Florida de Buenos Aires, assim como a gente tem Barcelona. A gente, 24 horas em Curitiba. Exatamente, em Madrid, que a gente tem calçadões imensos só para as pessoas. Assim como a gente tem em Cuba, para não falar só dos países da Europa, né? Cuba, por exemplo, que toda a orla do mar é para as pessoas andar. Então, a gente tem experiências pelo mundo, nós podemos ir fazendo, testar por uma semana, testar a economia, testar o trânsito, pensar no futuro, né? Para a gente não ser também intrusivo do ponto de vista de fazer projetos e dizer o seguinte, agora nós vamos fechar a avenida e não carro nenhum mais circula. Não dá para a gente fazer isso, porque pessoas moram aí. Pois ali, aí começa, porque aí a gente sai, infelizmente, vereadora, que é uma coisa que eu sempre pergunto. A gente sai da poesia e vai para a prática. E na prática, já se foi falado muito, eu converso aqui com o vice-prefeito Buligon, ele está puxando essa questão do planejamento da cidade, do plano de mobilidade urbana. E Chapecó confunde. Chapecó é cosmopolita, por um lado, mas é extremamente corporativista, por outro. Então, é aquela história de sempre. Eu quero a lixeira, mas não na frente da minha casa. Sim. Eu quero que o cliente venha, mas a vaga na frente da minha loja é sagrada, porque se não puder estacionar na frente da minha loja, não compra na minha loja. Qual é a mágica que se faz para implantar algo que seja, que vise o bem comum, existe isso, e que consiga contemplar a demanda, por exemplo, de cada lojista? Primeiro, a gente não pode ter nenhum tipo de política autoritária, de dizer o seguinte, ó, Nós vamos fazer isso independente das pessoas gostarem ou não. Por isso que a gente está falando assim, o domingo à tarde, para a gente experimentar, para a gente ir trabalhando esta cultura diferenciada na nossa cidade. Nós também com o projeto não queremos ser intrusivos, né? A gente quer ir experimentando, a gente quer ir dialogando, a gente tem que ver como é que a economia se movimenta. Vai diminuir o movimento do comércio ou vai aumentar pela possibilidade das pessoas estar circulando em frente ao comércio? Porque hoje nós temos, por exemplo, nós utilizamos o carro para ir na loja tal. Mas se eu tiver que andar a pé, eu passo por várias lojas. Aumenta a possibilidade de eu olhar para várias lojas, de eu entrar em várias lojas, né? O fato de ter calçadão, você pode ter espaços gastronômicos também instalados, né? Ele permite que ali a gente tenha uma possibilidade maior das pessoas consumirem mais naquele comércio que fica aberto naquele mesmo espaço. Então é uma questão de conscientização? Sim, e de mudança de lógica de cidade. É como a gente falar, por exemplo, nós precisamos pensar uma cidade mais para as pessoas do que para os carros. Hoje a gente está pensando uma cidade muito para os carros. Então, temos que ter avenida larga porque nós temos muitos carros. Claro, nós não podemos descuidar disso. Mas, assim, é um padrão de cidade para os carros. A gente pode começar a pensar num padrão de cidade também para as pessoas. Por exemplo, nós tendo ciclofaixas ou ciclovias em toda a cidade. Nós temos uma cidade plana, com declividade muito, muito sutil. Então, nós podemos investir mais na cultura da bicicleta. Bom, vamos levar quantos anos? 20 anos? 30 anos? Mas as cidades europeias foram isso também, né? A gente vê Paris, que utiliza muito, por exemplo, as bicicletas, eles não foi uma coisa simples e começou do nada. Foi investimento num processo de cultura do uso da bicicleta e uma nova lógica de cidade. Então, são pequenas, se você olhar, por exemplo, o plano de mobilidade urbana, ele tem uma lógica muito europeia. A lógica de proposição. O nosso atual. O que está sendo proposto agora. Foi feito estudo, né? ele parte, porque isso é uma coisa boa. Eu vejo o plano de mobilidade com muito bons olhos. Ele tem muitas deficiências, mas a gente não pode começar criticando uma possibilidade de planejamento da cidade. Então, primeiro o seguinte, plano de mobilidade urbana. Nós não tínhamos plano de mobilidade urbana. Essa cidade foi crescendo e se conformando conforme era possível. Se criam loteamentos. Então, isso é difícil para nós do ponto de vista do ordenamento de uma cidade. É ruim para a cidade crescer desordenada. Então, ter um planejamento de mobilidade urbana, um plano de mobilidade urbana, é muito importante. Por quê? Nós estamos fazendo um plano de mobilidade para 10 anos, certo? Para 10 anos. Então, a gente está pensando a cidade para 10 anos. Se a gente olhar para o plano de mobilidade urbana, que hoje tem 1.040 páginas, Raquel, o plano de mobilidade urbana. São 700 tabelas. Quer dizer o quê? As tabelas são leitura da realidade da cidade. Então, por que que o plano é importante? Ele é importante porque ele traz, de certa forma, um diagnóstico de como nós estamos. Para nós começar a pensar para onde a gente quer ir. Bom, em 5 anos, nós temos que revisar. Pensar em um processo de revisão do plano. Daqui 10 anos vamos revisar esse plano, a gente vai melhorando. Então eu vejo com muito bons olhos o plano, porque ele permite que a gente faça uma leitura da cidade. Agora, também tem indicativos de que o plano, do jeito que ele foi produzido, ele não é suficiente. Ele tem gargalos nesse plano e esse é o debate que nós estamos fazendo na Câmara de Vereadores. Dá para citar um para a gente entender que gargalo seria como exemplo? Sim, eu posso. Pegando como exemplo a região da IFAP, que hoje é um dos grandes problemas de mobilidade estar naquela região. Quando eu vi a vereadora falando, eu já pensei, pois é. Cada acadêmico entra num carro, no máximo com um coleguinha do lado, todos vão para o mesmo lugar na mesma hora. E aí, vereadora, calhou o exemplo, fico pensando no seguinte. É possível, porque existe, quando eu pergunto para a administração, ah não, agora houve um... a revisão do processo de licitação do transporte público, mas está parado porque houveram N recursos. Então, a gente não caminha em relação a isso. Uhum. Ao mesmo tempo, como esse processo está, entre aspas, parado, não dá para fazer nenhuma ação ou requisição ou algo que diga, bom, além do que já é oferecido, tem que ter um plus. Para que esse acadêmico confie no horário, confie no ônibus, economize, deixe o carro em casa e não precise de 1.000 quilos para levar uma pessoa para a universidade. Ah, a Raquel está falando porque ela não vai para a universidade. É verdade, eu não vou mais. Mas eu fico pensando que seria o transporte público a saída. Tem como dizer, bom, apesar de um projeto que é para 10 anos, que é a mobilidade, apesar de um processo que está sendo revisado de licitação, fazer alguma coisa, para dizer, tem que melhorar o transporte público em Chapecó? É, bom, então a gente tem que entender assim, ó, a diferença que a gente tem entre plano, né, o que, que é o plano? É o que, que a gente quer fazer. É isso futuro. Não quer dizer que a gente vai fazer, porque precisa de recursos e várias coisas a partir deste momento, mas é o começo. Agora, quando eu falo assim, você me pediu um exemplo, eu vou dar um exemplo concreto de como esse plano de mobilidade ele é limitado. Né? Não, eu não quero dizer que ele é ruim. Sim. Porque a gente tem que valorizar o que é feito. Ele é limitado. Por quê? Por exemplo, na questão da região da IFAB, o que foi proposto para a região da IFAB? Na Atílio Fontana, um corredor preferencial para ônibus, não um corredor específico para ônibus, preferencial, porque hoje, como a gente tem o dado de que diminuiu o número de passageiros, as pessoas não estão fazendo opção pelo transporte coletivo, a indicação de resultado para a região da IFAP é um corredor de ônibus preferencial. Então, todos vão poder andar nas duas pistas, mas terá uma preferência o ônibus. A segunda proposta, implantação de uma ciclofaixa na região da IFAP, toda Atílio Fontana. E tem largura para isso? Tem. Eles fazem os cálculos e os projetos e apresentam no plano. E a terceira proposição é um terminal de passageiros na região da IFAP, que é uma coisa há muito tempo falada, é necessário, porque os ônibus vão do centro até o terminal da IFAP e lá se distribuem. Hoje os ônibus saem do centro e fazem todas as linhas de todos os loteamentos da região da IFAP. É inviável essa possibilidade, demora demais para fazer todo esse trajeto. Então a gente tem essas três possibilidades para a região da IFAP. É insuficiente. Porque nós não temos nenhuma projeção de abertura de nenhuma rua que dá vazão para aquela região. Nem à esquerda, nem à esquerda da Atílio Fontana, que se nós fôssemos pensar à esquerda da Atílio Fontana, nós teríamos que pensar numa possibilidade de uma ponte para passar naquele vale, para atravessar, né, ali para frente da Sadia. Bom, uma ponte não é inviável. Ela é financeiramente muito custosa, né? Custa muito. Mas daqui a um tempo nós vamos ter que pensar nessas possibilidades. Então, o plano é pouco ousado do ponto de vista da perspectiva de apontar ao longo de 10 anos, mas nós poderemos em 10 anos propor alternativas, de apontar a instalação de algum equipamento diferenciado para um plano de mobilidade urbana que planeja essa cidade para mais tempo. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, assim, bastante claro no plano de mobilidade urbana é que nós tivemos, e isso é um apontamento muito grave, falhas incríveis no fornecimento de dados para fazer todo o plano de mobilidade urbana. Um exemplo disso é que não consta no plano de mobilidade urbana nenhum dado do transporte coletivo de alunos, nem público nem particular. E você sabe, Raquel, quanto de vans e movimento do transporte coletivo, de transporte de alunos que tem nessa cidade. Ele não foi considerado como um dado para a mobilidade urbana. É falha. Nós temos outro elemento aqui, que a empresa Tiquim, que é uma das empresas permissionárias, né, da prefeitura, que faz o transporte coletivo, não forneceu os dados para quem estava fazendo o estudo do plano de mobilidade urbana. Isso é grave. Né? Outra gravidade apresentada no plano é que todo o controle da bilhetagem, todo o controle do sistema de passageiros está dentro da empresa Autoviação. E quem fiscaliza é a prefeitura. Mas né? Isso não é. Pois é, isso é aberto. todo, pois é possível vocês fazerem, porque como eu me perdi um pouco aqui. Deu exemplo de que, por exemplo, a Tiquim não abriu os dados, não deu informação. Agora, no outro caso, é possível acessar essa informação ou também não é possível acessar a informação? Não. A empresa Autoviação Chapecó forneceu os dados. Ah, desculpa, compreendi. Forneceu os dados. Sim, eu estou falando de alguns exemplos de como são limitantes para quem faz um estudo do plano de mobilidade urbana. Um outro limitador é que os gargalos, quem identificou os principais problemas da cidade foi a Prefeitura Municipal. Então, a Prefeitura disse para os estudiosos da Universidade Federal os 10 principais gargalos da cidade. Eu acho isso ilegal, mas nós não teríamos mais, né? Nós não teríamos outras possibilidades a serem estudadas, né? A serem verificadas, a serem conferidas para propor num plano de mobilidade urbana. O que falta muito no plano de mobilidade urbana também é a insistência com as novas tecnologias. Então, nós não temos nenhuma, por exemplo, nós não temos nenhuma proposição no plano de mobilidade urbana com relação a transporte coletivo diferenciado, por exemplo, transporte com redução de poluentes. Né? Nós não temos. É engraçado, parece que isso é para megalópolis ao redor do mundo e não para a gente. Infelizmente, a gente tem esse sentido, né? Isso. Nós vamos continuar andando no busão daquela forma meio complicada e as outras cidades do mundo vão implementar coisas transformadoras. Uhum. O ônibus coletivo, por exemplo, o executivo, que a gente vê em várias cidades, que são esses ônibus diferenciados. Você paga diferenciado, você paga atenção, mas você usa o fluxo. Mas você disso. Deixa o carro em casa e vai de ônibus executivo, né? Que tem uma qualidade melhor, por exemplo, a gente fez experiências em Florianópolis de ônibus executivo. Se a gente olhar Madrid, por exemplo, nós não temos experiência de ônibus executivo, nós temos transporte coletivo de excelente qualidade, né? E as pessoas não precisam de um executivo, mas hoje o ônibus executivo, por exemplo, ele não é autorizado em Chapecó. E não é autorizado por quê? Será que a gente não poderia ter mais uma modalidade de transporte coletivo diferenciada, né? E que pudesse ser utilizado melhor do que o carro? Então, do ponto de vista... Se um ônibus executivo tira 24 carros da rua, ou 30... Para mim, eu vejo com bons olhos. Vejo com até bons que me prove, olhos. Até que chegue um estudioso que diga que eu estou enganada, porque eu não sou técnica na área, mas eu vejo com bons olhos. Então, são essas questões, do ponto de vista da tecnologia, também muito, muito falho, né? Hoje a gente tem experiência no mundo inteiro com aplicação de boas tecnologias para o controle do sistema do transporte coletivo, né? Como, por exemplo, o Canoas tem um sistema, um aplicativo de celular que todas as pessoas sabem, ela baixa no seu celular e ela sabe, por exemplo, a hora que o ônibus está passando na frente da sua casa. Não, o meu ônibus passa em 5 minutos. Então, eu saio da minha casa e vou para lá. E vou para o ponto em 5 minutos. Então, coisas práticas, simples. A Uno Chapecó criou esse aplicativo dentro do sistema da Uno Chapecó, ajuda os estudantes, né, para fazer isso. Então, a presença de novas tecnologias, mais visionárias, mais interessantes, trazer coisas novas para Chapecó, a tecnologia, a inovação ajuda muito a vida das pessoas, né, Raquel? Então, faltou um pouco no plano, mas a gente está estudando, porque você veja, passam de 1.000 páginas um projeto que chega na Câmara de Vereadores e que a gente tem que estudar. Então, o trabalho do vereador. Atenção, também... vereadores. Todos os vereadores, lição de casa, têm a obrigação de conhecer e de ler isso. Infelizmente, digo, para quem não gosta de ser vereador, é aquela história que a gente discutia antes. Então, não seja. Comprou a briga? Sim, o senhor vai ter que tirar lá uma semana do seu tempo, todas as suas tardes, para saber o que é que está apreciando, o que é que está votando. Infelizmente, a gente ainda tem esse problema. Deve ter vereador que ainda não leu tudo. Não, ele é muito complexo também. É um plano assim que tem, se eu falo em 700 tabelas não é leitura, tabela você tem que analisar as tabelas, né? Então é um processo. Eu tô desde que o plano entrou na Câmara de Vereadores, todos os dias lendo um pouco do plano para poder dar conta de analisá-lo, né? Porque eu vou votar. E sobre o plano nós conseguimos aprovar uma audiência pública, Raquel. Então, é de minha autoria, mas todos os vereadores concordaram. A gente vai fazer a audição das pessoas, a apresentação do plano e a audição das pessoas com relação àquilo que elas compreendem. Socializar com as pessoas o plano de mobilidade. cidade, para que ninguém tenha dúvida também, é papel do Legislativo Municipal, para que a gente acompanhe bem este plano. De outro lado, nós estamos fazendo vários movimentos. Já reunimos um grupo de vereadores lá da região da IFAP, o Adão Teodoro, o Marquezine, o Pelicioli, o Serginho, para a gente sentar, nós sentamos já, fizemos uma leitura junto com o professor Licério de alguns gargalos da região da IFAP. Sobre isso, o encaminhamento do Concidades, provavelmente a gente consiga aprovar uma emenda ao plano de que sobre a região da IFAP, em 5 anos, a gente faça um estudo complementar para que a gente evidencie algumas possibilidades de implantação daquela região. Então, é um trabalho árduo, extremamente importante. Estou muito feliz de estar acompanhando esse debate, estar fazendo a leitura, fazendo os apontamentos. Eu acho que é um momento importante para a cidade de Chapecó e a gente precisa trabalhar, Raquel, essa inovação da nossa cidade, essa coisa do planejamento. Infelizmente, o plano de saneamento básico que vinha nessa mesma direção foi um plano muito ruim, né? Aprovado na Câmara de Vereadores, mas assim, extremamente desqualificado, que não serve para nada, né? E eu vejo que no plano de mobilidade urbana a gente pode estar contando aí com o início de um estudo que pode, a longo prazo, dar uma garantia para a gente de planejamento da nossa cidade, que é muito importante. Olha, eu acho que, de toda forma, obviamente, eu não tenho conhecimento técnico, eu só quero explicar aqui o que eu quis dizer em relação aos vereadores. Tem sim a questão do conhecimento, não, mas existe uma obrigação. Então, eu acredito, né, só para explicar, que todo vereador tem assim que se debruçar sobre essas 1000 e poucas páginas, ele vai votar, é assunto sério. Então, cada vereador aí que se cerque da sua assessoria, que lhe ajude a interpretar tabelas, nem eu não teria conhecimento técnico, nem todo mundo tem, eu fico tentando me pôr no lugar, mas é como você ir para uma prova sem ter estudado. Então, é uma obrigação que eles têm com a população de conhecer esse plano, que já vai gerando aqui muita pergunta. Enfim, tem colocação sobre tudo. Meu Deus, a gente tem aqui um universo vereador impressionante de questões e de questionamentos. Então, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos só com um ganchinho final. Teve gente que não entendeu a sua fala sobre a mobilidade. E conversamos sobre vários outros assuntos aqui com o ouvinte. Prepare esse intervalo comercial. A gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:55. Novembro é o mês da grande promoção Natal Antecipado Avan. Toda loja, todos os departamentos, mais de 100 mil produtos nacionais importados em 10 vezes sem entrada e sem juros. Conjunto de panelas Tramontina de R$ 199,90 por R$ 129,99. Faqueiro Laguna Tramontina de R$ 349,90 por R$ 249,90. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Só na Calçados Novo Hamburgo você encontra rasteiras com preços baixos. São vários modelos de rasteiras da coleção 2016 que trazem cores, brilhos e pedrarias. Rasteiras a R$ 39,90 e R$ 29,90. É isso mesmo, rasteiras por apenas R$ 29,90. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credioeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credioeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051.

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Olha, são 10 horas e 4 minutos e aí choveu pergunta, vereadora, colocação, e aí vem opinião e etc e tal, e eu vou correndo contra o tempo, vou enumerando e a vereadora vai respondendo na medida do possível. A Neuza diz: Raquel, não interfira, nós queremos saber não a sua opinião de jornalista, mas as respostas. Neuza, o ritmo do programa é diferente, eu interajo mesmo, eu faço de uma forma diferenciada, desculpa, eu sei que não agrado a todos, mas infelizmente também é complicado estar aqui à frente à condução, peço desculpa se não é o que você pretende, mas é a linha do programa. O Carlos quer saber o seguinte, aí entra na questão do ódio, da desesperança, um pouco isso que foi o nosso tema inicial. Quem é que planta ódio e desesperança? Não são os políticos que estão no poder atualmente, principalmente o PT? Por favor, não distorça a minha colocação, não sou uma pessoa desesperançosa, pelo contrário, sou realista também. E o povo está, sim, desesperançoso com o governo da companheira Dilma. Sinto muito, diz a Tânia. Ela coloca a opinião dela. O Carlos pergunta, por que que os outros presidentes da República não ficaram ricos e o Lula ficou milionário em 8 anos? Né? A Dirce coloca, Marcilei, você está defendendo tanto o PT? Pergunto, por que que a Dilma cortou a minha Bolsa Família, que era de R$ 79,00, e diz que eu tenho uma renda de R$ 1.000,00? Onde está essa renda que nem aposentada eu sou? E eu moro de favor na casa de uma senhora. Essas primeiras colocações nesses termos macro que a gente discutiu aqui. Bom, agradeço toda a audiência, né? Puxa, como eu adoro quando vem um monte de perguntas. Nossa, mesmo que é para xingar. Não vamos dar conta, mas Raquel, vamos lá. Raquel, Carlos, a Tânia, eu especialmente sobre essa última pergunta, que eu não lembro o nome, mas sobre a questão do Bolsa Família, só quem tem o poder de dar a Bolsa Família ou tirar a Bolsa Família é a Prefeitura Municipal de Chapecó. Não é a presidente Dilma. O governo federal manda o dinheiro do Bolsa Família para Chapecó e a Prefeitura, através do processo de assistência social, gerencia todo esse processo de distribuição da Bolsa Família. Então, se foi indicado que a senhora perdeu o Bolsa Família por conta da indicação de uma renda que a senhora não tem, isso é resultado da gestão da administração municipal de Chapecó. É ela que faz isso. Então, cuidado para a gente, para onde a gente mira nossas críticas, né? E procure a Prefeitura Municipal, se não conseguir, pode me procurar no gabinete também, que eu posso ajudar a verificar o que é que aconteceu com a sua Bolsa Família. Se a senhora tem direito a receber, a gente vai atrás e vamos ver o que a gente pode fazer. Com relação a Raquel, o Carlos, a Tânia, eu acho que faz parte do processo. Assim, eu sou do Partido dos Trabalhadores, obviamente as coisas que são erradas eu aponto, mas também faço uma defesa muito firme do partido que eu escolhi para militar e que tem o mandato por conta dele e que acredito em muitas coisas boas que esse partido já fez. Então eu não tenho dúvida do que eu estou falando, né? Agora também não falo com ódio, também não falo com raiva, também não deprecio a fala das pessoas que têm opinião contraditória à minha. Acho que isso é da democracia, faz parte, é bonito e vamos em frente. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Ok, o João também diz, olha, o pessoal do PT tem que criar vergonha, assumir que está fazendo coisa errada e não ficar maquiando a realidade, porque o povo não é otário. O Anderson diz, o que é que você acha do Lula? Ele emprestou, através do BNDES, R$ 110 milhões para uma empresa falida, que coincidência é um amigo dele. E outra coisa, por que que os motoristas de ônibus aqui da cidade cobram R$ 13 a passagem? Dizem que é R$ 2,90, mas não devolvem os 10 centavos de troco. Olha, parece pouco, mas no fim do dia rende bastante. Isso não pode acontecer. Eu vou de duas em duas aqui, Marcilei. É desde o dinheiro que o Lula teria emprestado bem. Essa 10 coisa centavos do Lula, de troco. Eu li uma matéria hoje no Brasil 247, hoje de manhã, que está se fazendo no Brasil um grande favor para o presidente Lula, que é investigar de cabo a rabo toda a sua vida e transformá-lo num candidato mais transparente possível para a disputa das eleições de 2018, porque é impressionante a investigação, as tentativas de achar qualquer problema com relação ao Lula. Ainda não acharam processos de investigação, as tentativas são inúmeras, mas assim, todo... Eu queria que alguém provasse que o Lula tem enriquecimento ilícito. Eu queria que alguém provasse que o Lula é multimilionário. Que alguém provasse as besteiras que falaram que o Lula é sócio da Friboi. Né? E, bom, até falaram que o Lula veio comprar a Planaterra aqui. Então, são tantas besteiras, são tantas coisas mentirosas e que as pessoas reproduzem de forma voluntariosa. Como falamos no começo. Que provas as pessoas têm, que verdades as pessoas têm para falar isso? Então, vamos estudar melhor, vamos ver melhor, né? Vamos olhar melhor para esses dados que as pessoas recebem, não vamos reproduzir assim de forma gratuita, né? Eu acho que precisamos ter um pouco mais cuidado com relação ao uso do nome das pessoas. Pois é, olha, a Maria, ela faz aqui uma colocação, eu acho que como foi falado muito rápido, teve pessoa que não entendeu a fala da vereadora, porque a vereadora está a favor e entenderam que a vereadora está contra. Então, eu vou falar duas questões aqui pontuais do plano de mobilidade urbana. A Maria diz, não, imagina, desculpa a introdução, de forma nenhuma, toda fala é bem-vinda aqui, né? Ela diz, como arquiteta atuante no município, já posso falar, já no antigo plano diretor existia a proposta de terminal urbano na grande EFAP, né? Que está contemplada nesse estudo. Então, não é para, ela diz o senhor Vinhati, mas no caso aqui a esposa dele, a Marcilei, não viram uma emissora falar que a proposta é sua ou do Partido dos Trabalhadores. Isso já foi debatido em audiências da Conferência das Cidades e audiência do plano diretor, onde a senhora não estava presente, né? Então, ela diz que é uma ideia já comungada e não é uma ideia sua. E o Carlos não entendeu também a sua fala, ele diz, olha, Marcilei, gostaria de saber a sua opinião sobre o plano de mobilidade, dei uma lida, que, né, e vi que há a possibilidade de fechar a avenida, né, como foi falado aqui, que seria um calçadão. Como é, então, que esse plano não está pensando as pessoas, né? E como você, citando Cuba, né, e com o partido de vocês financiando aeroportos lá, então ele acha que há um contrassenso aqui, tem que ter respeito, enfim, com o povo brasileiro. O que é que ficou mal explicado na sua interpretação do plano de mobilidade urbana? Acho que as pessoas entenderam de forma equivocada. Eu comecei dizendo que eu sou a favor do plano de mobilidade urbana, que eu acho uma grande oportunidade para a cidade, que eu vou votar a favor, mas que a gente está estudando de forma muito profunda um plano que é extremamente complexo. Nunca falei aqui que terminal da IFAP é a ideia minha. Terminal da IFAP é a ideia... A primeira vez que surgiu a ideia do terminal da IFAP, é bom que se diga, foi no do governo do deputado Pedro Czai. E a cidade foi processando na conferência da cidade quando o prefeito Uxai era prefeito nessa cidade. Mas isso foi se processando, sim, no plano diretor, sim, agora no plano de mobilidade urbana, porque é uma necessidade. Não é a ideia da Marcilei, eu não falei isso aqui no programa. E também com relação ao fechamento da avenida, bom, eu tenho, aí sim, eu tenho um projeto de lei que antecede o plano de mobilidade urbana, que é fechar a avenida para um calçadão no domingo à tarde, porque a gente precisa pensar nessa perspectiva. O plano de mobilidade traz indicativos sobre isso e a gente vê isso com muito bons olhos. O que nós fizemos aqui também, Maria e Carlos, é apontar algumas dificuldades do ponto de vista das informações para contemplar esse plano de mobilidade. E algumas questões que... deixaram de ser evidenciadas nesse plano de mobilidade urbana. Eu fui muito clara, eu trabalhei a parte positiva e trabalhei a complexidade, trabalhei algumas coisas que não foram contempladas, que agora, estando na Câmara de Vereadores, a gente pode fazer através de emendas. Nós também teremos audiência pública que poderá ouvir as pessoas e convido a Maria e o Carlos para participar da audiência pública. Nós estamos ainda articulando a data, porque a gente depende da vinda da Universidade Federal para essa audiência. Porque ela coletou os dados, né? Para ela fazer a apresentação, para a gente também não se equivocar do ponto de vista de trabalhar uma versão que não é a versão real do plano. Então, nós queremos que a universidade apresente o estudo que ela fez na audiência pública. A partir disso, nós fazer o debate sobre as questões que nós gostaríamos, enquanto vereadores e sociedade civil, fazer a inclusão através de emendas e sugerir à Prefeitura Municipal para ir complementando, adequando, melhorando esse plano que nesse momento está sobre nossa responsabilidade na Câmara de Vereadores. Ok, o Mauro de Pinhalzinho diz o seguinte, foi comentado sobre o custo da ponte na EFAP. Então, a gente não tem dinheiro para fazer isso, mas tem dinheiro para uma sede nova para a Câmara de Vereadores? Ele quer entender isso. Bom, para falar de sede nova da Câmara de Vereadores, a gente teria que puxar todo o debate que foi muito evidenciado agora nesse último período por conta do projeto de iniciativa popular, puxado pelas entidades empresariais e outras entidades também, da redução do número de vereadores. A gente teve a oportunidade, foi uma grande oportunidade, todo aquele movimento, para a gente discutir e debater o Legislativo Municipal. Hoje, nós pagamos R$40 mil de aluguel na Câmara de Vereadores de Chapecó. Eu sou a favor de uma sede, de construção de uma sede. Por quê? Pagar R$40 mil de aluguel, com R$40 mil por mês, você vai dando conta de fazer uma sede, né? Nós temos, a Câmara de Vereadores de Chapecó tem um terreno que é ao lado da Prefeitura Municipal de Chapecó. A gente tem prédios públicos na cidade de Chapecó, como o piso superior da rodoviária municipal, que poderia se transformar na Câmara de Vereadores sem que a gente pagasse aluguel. Comportaria bem ali? Teríamos que estudar, né, Raquel? Você vai para qualquer cidade desse estado, você tem a Câmara de Vereadores com sede própria, com auditórios que se transformam em espaços para uso da cidade, público, né? Uso público que falta para... Daqui fez a conta, jogo rápido, R$480 mil ano de aluguel. Então é por isso que a gente defende a construção de uma sede nova para nós não colocar dinheiro no lixo, né? Com relação à ponte da IFAP, só dei uma sugestão, porque isso cabe estudos técnicos. Hoje eu não sei nem dizer se isso é viável tecnicamente. O que eu quis dizer é o seguinte: nós temos que ter um pouco mais de ousadia, e talvez faltou no plano de mobilidade urbana, com relação a projetar essa cidade para mais tempo, né? Com obras mais de maior envergadura, como, por exemplo, a gente está vendo agora a construção do elevado da Sadia. Nós vimos o acesso a 282, né? Que são obras que comportam uma ideia de uma cidade que vai sendo planejada para atender grande número de carros, a demanda dessa cidade. Agora, assim, pensar uma região da IFAB que passa hoje de 50 mil pessoas, só introduzindo uma ciclofaixa e um corredor preferencial de ônibus e um terminal na região da IFAP é pouco. As pessoas vão de convir comigo que é insuficiente para uma cidade que se pretende grande e que poderá, ao longo dos anos, chegar a 400 mil habitantes, né? Nós pensar num tempo aí de 40, 50 anos, nós podemos chegar nesse número de habitantes. Então, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Pensar essa cidade com o tamanho que a cidade está exigindo que a gente pense. E o momento é esse, eu vejo isso, quer dizer, pode ser que, olha, aquilo não coube, aquilo não foi viável, ah, sim, aquilo foi, aquela sugestão foi interessante. Eu creio que esse é o momento, né? Enfim, claro. De apresentar sugestões. Olha, o Paulo Sottili, o Carlos Bringhente, o Eduardo Menighini, eu fiz aqui alusão a qualquer coisa que decepcione, a qualquer coisa que incomode, e falei muito dos maus exemplos que vêm lá do Parlamento de Brasília. Claro que o pessoal fez uma alusão direta aqui aos nossos representantes, e o João Rodrigues é a pauta aqui. O Sottili diz: você não acha que quem assiste filme pornô no horário de trabalho deve ser demitido? O Carlos Bringhente diz: o João Rodrigues foi flagrado pela imprensa assistindo um filme pornô no horário de trabalho. Aí ele faz uma alusão a empresários que votaram no João, que contribuíram para a campanha dele, né? Será que o João é um exemplo para os filhos, para os funcionários? O Eduardo diz o seguinte: está difícil hoje... Não é esse. Desculpa, em relação à questão do que aconteceu, né, desse exemplo que o... protagonizada aqui pelo João Rodrigues, é um bom exemplo, um mau exemplo, quer fazer algum comentário sobre isso? Ele não... Ah, tá, desculpa, André, ele diz aqui, ó, Rodrigues também é um nome de indígenas, né, quando foi feito o processo de negação da cultura. O João Rodrigues é de Nonuai, né, então ele tinha contato com essa população indígena, eu estou resumindo, né, mas na primeira oportunidade que sobrevoou sua terra natal, ele desprezou os indígenas, disse que eles tinham que ir para o Mato Grosso. Ele acha que essa não foi uma boa postura, se isso aconteceu, né? Fica a questão aqui colocada do André. Quer fazer alguma colocação em relação a isso, vereadora? Já que a pessoa não está aqui, o João Rodrigues não está aqui? Não, eu acho que... Eu acho que é muito ruim falar do João Rodrigues. Eu vejo ele como... Eu vejo o João Rodrigues como um exemplo de mau político. Vejo. Um homem que... não consegue abrir a sua boca para falar coisas boas, né? Pessoa muito do mal. Veja os projetos do João Rodrigues, o cara que defende o armamento. Então, armas nas famílias, nas ruas. Um cara que defende botar jovem na cadeia. Um cara que é a favor da pena de morte, né? Um sujeito que não consegue falar... propondo alternativas para uma vida melhor, vida do bem, vida em família. Um cara que assiste vídeo pornô na Câmara dos Deputados em plena atuação, em pleno trabalho. Como é que a gente quer ver políticos valorizados? E olha, tem gente que endeusa, fica endeusando esse sujeito aqui na cidade de Chapecó. É impressionante. Ele comporta tudo o que a gente tem de mau exemplo nos políticos, né? Uma coisa assim negativa, ruim, não é legal, sabe? A gente tem que falar de coisas boas, de proposições, de bons debates, de alternativas, de vida em família, sabe? De honestidade, enfim, uma série de coisas. Não vejo o João como um bom exemplo para ser seguido do ponto de vista da política brasileira. Bom, respondido. O Eduardo diz, para a gente finalizar aqui, vou ler duas em uma. Ele acha que ele diz, olha, eu prefiro não ouvir as argumentações da vereadora. Alguns políticos do PT têm que deixar de lado a bandeira e olhar ao redor. O país está em ruínas. Depois eles não querem que a população fique com raiva, com rancor. É por isso que nós estamos chegando no fundo do poço. O Eduardo está bastante descrente. Via o WhatsApp aqui, eu só estou carregando o WhatsApp, está um pouquinho lento agora. Mas enfim, tem aqui uma colocação de um ouvinte, vereadora. É fora o seu, enfim, entrar nisso ou não. Ele quer saber da questão de participação societária. Se o dando Cuba, né? E com o partido de vocês financiando aeroportos lá, então ele acha que há um contrassenso aqui, tem que ter respeito, enfim, com o povo brasileiro. O que ficou mal explicado na sua interpretação do plano de mobilidade urbana? Acho que as pessoas entenderam de forma equivocada. Eu comecei dizendo que eu sou a favor do plano de mobilidade urbana, que eu acho uma grande oportunidade para a cidade, que eu vou votar a favor, mas que a gente está estudando de forma muito profunda um plano que é extremamente complexo. Nunca falei aqui que terminal da IFAP é a ideia minha. Terminal da IFAP é a ideia... A primeira vez que surgiu a ideia do terminal da IFAP, é bom que se diga, foi no do governo do deputado Pedro Czay. E a cidade foi processando na conferência da cidade, quando o prefeito Czay era prefeito nessa cidade. Mas isso foi se processando, sim, no plano diretor, sim, agora no plano de mobilidade urbana, porque é uma necessidade. Não é a ideia da Marcilei, eu não falei isso aqui no programa. E também com relação ao fechamento da avenida, bom, eu tenho, aí sim, eu tenho um projeto de lei que antecede o plano de mobilidade urbana, que é fechar a avenida para um calçadão no domingo à tarde, porque a gente precisa pensar nessa perspectiva. O plano de mobilidade traz indicativos sobre isso e a gente vê isso com muito bons olhos. O que nós fizemos aqui também, Maria e Carlos, é apontar algumas dificuldades do ponto de vista das informações para contemplar esse plano de mobilidade. E algumas questões que

né? Muito baixo. A gente vai para as festas no final de semana, está sempre cheio, as pessoas estão felizes. Então, tem que andar um pouquinho, circular um pouco, conversar com pessoas mais otimistas e ver que as coisas não estão tão ruins assim. E assim, sobre com quem eu circulo, sobre ao meu redor, meu Deus, eu estou fazendo um trabalho digno como vereadora. E trabalho muito. Aqui apresentei várias proposições, fiz uma leitura sobre o plano de mobilidade urbana, podia falar do contorno viário leste, podia falar de várias coisas que a gente está tratando na Câmara de Vereadores, com um trabalho sério, digno. Então, eu vejo o país com esperança, não queria que ficasse desmotivado. Com relação à nossa vida particular, o Vinhati é um empresário, o Vinhati está fora da vida política já faz 5 anos, depois que saiu de deputado federal, concorreu ao governo do ao Senado, depois ao governo do Estado, nunca mais teve mandato eletivo. Hoje sim, faz 2 meses que assumiu um cargo na Eletrosul como diretor financeiro. Nesse tempo de 5 anos, o Vinhati organizou a sua vida empresarial, porque ele não é servidor público, não é agricultor, não é professor, não tem uma profissão. Então, era servidor público municipal, mas pediu demissão quando se elegeu deputado federal. Então, construiu a sua vida particular no mundo empresarial. A Futuro é uma empresa do Vinhati, certo? Que eu tenho participação também. Então, assim, a nossa vida é tranquila. Se tiver dúvidas, se tiver qualquer coisa que queira saber sobre a nossa vida, eu já falei antes aqui, não tem nenhuma possibilidade de a gente esconder coisas, as pessoas ficarem criando coisas, achar que a gente é multimilionário, achar que a gente tem envolvimento em corrupção. Não existe nada disso. O Vinhati, tantos anos esteve na política, nunca teve um processo sequer na justiça. Fez muito bem para essa terra. Quantos recursos a gente, através do mandato do Vinhati, vieram para a nossa região. É um sujeito respeitado do ponto de vista da política. É ou não é, Raquel? Respeitado. As pessoas respeitam ele como sujeito liderança política. Agora, tem algum mal? Tem algum problema? Vou voltar a perguntar isso para as pessoas. Tem algum problema, alguma maldade, alguém do PT ser empresário? Qual é o problema que envolve a vida do Vinhati com relação ao mundo empresarial? Né? Eu acho que isso, eu tenho que parar de fazer esse tipo de vínculo malicioso, maldoso, querendo todo o programa entrar nessa coisa de tentar achar coisas contra a gente. Eu acho que precisa... As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado, né? Para tratar dessas coisas, para não fazer da gente transformar a nossa vida sob suspeita. Olha o que vocês estão fazendo, quem está fazendo perguntas nessa direção, colocando a vida do Vinhati, uma liderança política importante na nossa cidade. Nós precisamos de lideranças fortes na nossa cidade. A gente precisa de lideranças importantes para os desafios que a gente tem a enfrentar. Imagine a nossa cidade sem líderes, sem liderança, sem pessoas com postura ética importantes. Nós precisamos, então as pessoas têm que olhar para essas coisas de outro jeito, com mais cautela, com mais respeito. Eu acho que isso que é importante a gente enfatizar com relação a essas coisas. Olha, dada a resposta aqui, a Marilete diz o seguinte: na minha casa vemos as coisas subindo, gasolina, comida, somos obrigados a discutir essa relação. Ela fala, né, sobre o estado das coisas, digamos assim, e como fazer para pagar. Né? Ela diz, então, isso é uma discussão que para ela é real, e ela brinca: a partir de hoje eu vou deletar os políticos da minha página, é melhor prevenir do que remediar. Né? Ela fala da questão, né, desse excesso de informação. Mas, enfim, faz a crítica dizendo que ela não está cega. Eu tenho aqui a Eliane, diz: olha, eu quero desabafar, tenho 40 anos. Quando eu era pré-escolar, sim, o país estava em ruína. Andava a pé para ir à escola, a professora dava aula para 4 séries juntas, né? E aí os alunos ajudavam a professora a fazer a merenda, né? Hoje passa ônibus no interior, leva as crianças para mega escolas. Então ela diz: olha, o Brasil melhorou. É o contraponto, né? Tem gente que faz uma crítica, tem gente que faz outra. E termino, porque o tempo acabou. O Antônio diz o seguinte: ele é comerciante na Nereu Ramos, próximo a Getúlio Vargas, né? Onde o sistema prioriza o maior. Fluxo de pessoas circulando, aluguel mais valorizado, o comerciante mais vende. Tem projetos para fazer esse calçadão? Estou tentando resumir aqui. a fim de valorizar os comerciantes nas vias consideradas secundárias. Agora entendi. Então, ele acha que se prestigia muito a Avenida Central e as secundárias estão sendo discriminadas, né? Ele acha que tem até um coronelismo em relação a só priorizar a Avenida Getúlio Vargas. Antônio, eu tentei resumir porque o tempo já acabou. O que que fica, vereadora? Não, eu acho ótimo. Olha, veja a perspectiva que nós construímos nesse programa e a intervenção desse senhor. Porque o que ele começa a sinalizar? A possibilidade de a gente ver um outro perfil de organização do centro com mais espaço para as pessoas, né? Então, assim, as pessoas veem com bons olhos essas iniciativas de priorizar as pessoas, de que as pessoas possam ter acesso ao comércio. Começam a discutir por que a Getúlio Vargas, por que não outras, né? Se a Getúlio Vargas é o problema, por que não outras? Por que não o calçadão da Benjamin Constante, que poderia ser fechado, que não tem implicação nenhuma, poucas moradias, enfim, essas coisas das moradias no centro poderiam ser resolvidas. Tem alternativas para essas coisas, tem alternativas técnicas para essas coisas. Por que não a gente implementar um grande centro de artesanato? Nós temos 67 grupos de mulheres, dos grupos de mulheres dos bairros, que produzem artesanato. É uma grande fábrica de artesanato na nossa cidade que nós poderíamos ter instalado definitivamente, como a gente tem em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, espaço para exposição desse artesanato de forma permanente. Você imagina quantas pessoas vêm da região. Hoje o shopping se tornou uma alternativa para a região. Nós poderíamos ter um calçadão como alternativa, né? Com artesanato da cidade, com música, com dança, com toda a variedade artística que a gente tem na nossa cidade, se apresentando aos sábados, espaços culturais, espaços gastronômicos, espaços para o artesanato. Então, assim, isso me motiva do ponto de vista de um agente político que está fazendo proposições nessa cidade. Eu acho que isso é importante. Essas coisas negativas que vieram em várias aqui, isso a gente enfrenta também com tranquilidade. Responde, discute, respeita, é da democracia. Mas vamos pensar essa cidade do ponto de vista de uma cidade que a gente tenha orgulho de viver nela. Os políticos e as pessoas construíram ao longo dos anos uma cidade maravilhosa para se viver. O que a gente vai incluir agora, daqui para frente, pensar alternativas para acolher essa diversidade de produção cultural, gastronômica que a gente tem aqui na nossa cidade? Veja quantos bares abriram nesta cidade ultimamente. Algumas lojas estão fechando. Agora, quantos bares abriram? Abriram por quê? Porque aqui nessa cidade, em função da Universidade Federal, está chegando um público para consumir um produto que é da gastronomia, que é da noite, que é dos bares, né? Que nós não tínhamos antes. Então, vai precisar nós pensar também alternativas para além dos bares, né? Para além dos bares, que acolham durante o dia, que satisfaçam as pessoas, que as pessoas vão para a rua, que as pessoas têm grandes oportunidades. Eu sonho com essa cidade acolhendo as pessoas. Eu participei da Conferência das Cidades aqui, acho uns 2 meses, promovida pela SAC e pela Prefeitura também, e participou desta conferência uma jornalista que anda de bicicleta e conhece o mundo inteiro e veio trazer algumas sugestões. E ela disse para a gente, quanto mais pessoas a gente tiver na rua, usando a rua, mais segurança a gente vai ter. Quanto mais pessoas trancadas dentro das suas casas, mais grades, mais pátios trancados, menos segurança a gente vai ter. E ela disse também, quanto mais crianças a gente tiver brincando na rua, mais segura e mais vitalidade vai ter a nossa cidade. É até a questão da ocupação do espaço. É, porque quando a gente tirar as crianças da rua, quando a gente não vê mais as crianças na rua, nós temos uma cidade indo para a falência, né? Para a morência, como ela falou, né? A gente tem uma cidade enfraquecendo do ponto de vista da vida. Então, nós estamos aqui, e eu, vereadora, estou aqui para produzir a vida, para produzir alternativa. Tem um outro projeto de lei, Raquel, que eu não falei aqui, que é a gestão compartilhada dos recursos das prefeituras com as comunidades. Ou seja, a prefeitura repassa um tanto de dinheiro para a comunidade, para uma associação que é declarada sem fins lucrativos, que tem, do ponto de vista das suas contas, a vida financeira organizada, para que ela ajude a cuidar da comunidade, do parque, da praça, do salão comunitário, que isso para a vida não está só no centro, para a vida estar nas comunidades também. O projeto está em andamento. Tem um outro projeto que propõe que parte dos recursos da economia da Câmara de Vereadores, 40% da economia que nós, vereadores, que vocês devolvem, fizemos, digamos, que nós devolvemos para a Prefeitura, hoje o que a gente devolve, o que nós devolvemos no ano passado foi em torno de 9 milhões, 40% dessas economias vão para entidades da área da assistência social e da saúde. Por quê? Porque essas entidades vão ajudar a cuidar para que os vereadores economizem cada vez mais. Porque deles, da economia dos vereadores, depende o maior recurso que vai para essas entidades. E essas entidades, como por exemplo a Rede Feminina, o Hospital Materno Infantil, Fazenda da Esperança, o Renascer, várias entidades que são destinadas, seriam destinadas essas economias da Câmara, eles teriam um papel fundamental também de fiscalização do Legislativo Municipal. Então são projetos que trazem vida, né? Que trazem uma harmonia, que trazem uma possibilidade das pessoas participar da cidade, de fiscalizar o trabalho que a gente faz, de nos comprometer cada vez mais, né? Então fica aí toda uma linha de raciocínio positiva do trabalho que a gente faz, do trabalho que alguém que é agente político está fazendo, né? A gente parar de falar mal dos outros, parar de falar mal das pessoas, porque isso não nos ajuda e não nos garante a gente ter a coragem necessária para enfrentar os problemas que a gente tem. Olha, não é tarefa fácil, vereadora, a gente sabe, estamos muito reativos, estamos indignados, estamos, né, enfim, vivendo momentos, e são fases, né, já vivemos essas ondas anteriormente, tudo é um pêndulo, acho que oscila, vai para um extremo, depois vai para o outro, depois fica no centro, a história nos mostra isso. Mas, enfim, concordo, tem que haver aquela postura proativa, a gente tem que ver, eu estava ouvindo a vereadora falando e fazendo caretas, eu fiz caretas, eu sou muito careteira, mas eu fico pensando em exemplos bons, exemplos ruins, realmente. Onde a gente não está, a gente deixa um vácuo. Ontem eu ouvi aqui o Eduardo de manhã, olha, a mulher é assaltada com faca. Aí, claro, que fica fácil dois homens contra uma mulher aqui no centro, próximo do estádio. Eu fiquei pensando, no mínimo saiu para caminhar. Mas no mínimo saiu para dar aquela caminhada, levaram o celular, a mulher foi rendida por dois marmanjos com uma faca. E aí eu fico sempre com aquela coisa, não é para ser em Chapecó. Chapecó tem que ser diferente. Agora, o que a coitada ia fazer? Reagir? Não. Ela entregou o celular e tchau, e é no centro da cidade. Fica aí mais uma reflexão para essa terça-feira. Vereadora, obrigada pela participação. Eu que agradeço toda a direção da Rádio, seu Lang, que eu sei que está no piso superior. Preparando-se para entrar no ar. Preparando, obrigado pelo espaço, Raquel. Sempre uma oportunidade a gente debater com seriedade, com responsabilidade a nossa cidade, né? As coisas da política, a gente precisa falar disso sempre, né? Comunicar o que a gente faz. E eu agradeço muito, desejo que todas as pessoas tenham uma boa semana, um bom trabalho. Agradecer a Eliane, minha jornalista, que está aqui me acompanhando, Cedito. Né? Lá na Câmara de Vereadores o expediente é só da 1 às 7, mas a Eliane e o Elcio, que trabalham comigo, trabalham em tempo integral, eles começam 8 horas da manhã, por isso a Eliane está aqui e está na Câmara todos os dias, mesmo não tendo a possibilidade de bater o cartão de manhã, porque a Câmara, o expediente é só à tarde. É da 1 às 7. Então a gente trabalha muito e presta contas desse trabalho como fizemos hoje de manhã. Ok, olha, obrigada pela participação. Para você que nos acompanhou, uma ótima semana, né? Que a gente oficiosamente começa hoje, enfim. Ontem o Pedro esteve aqui no meu lugar trabalhando, enfim, obrigada. E tudo de bom, o Estúdio Sem Mais se despede e volta amanhã. Até lá. Super Conta AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.